Tower, Tower 3216. Sim, 3216. Bloqueando o espaço, prosseguir na aproximação 3216. controle 3890. Sistema 3896. Identifica, senhora Maria. Pessoal, mais uma ordem, SAP, o 3896. Ao final dessa vai estar aos 45, tá? Salvador, Cam 3601, informação pastoral, bom dia. Bom dia. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, divulgação de 1, transição ótima, level 10, base, conforme a rota do plano. Trecho onde 5120, controle de Salvador, 119, decimal 8. Tem 3601, autorizado Congonhas, 360, 310, por base, após conforme rota. Decola 10, curva direita, Santo Uno, Mótima, transponder 5120, controle 119, decimal 8. 3601, confirma o nível. 360. 75, espera para chover de acionamento. Tem 3601. Salta 3601, só confirmando, nós estamos praticamente prontos já para o início do push. A pista abre só os 45 mesmo? Abrimos também os 45. Também, vamos aguardar mais um minutinho. Tráfico Salvador, bom dia, Gol 9744, tá no 10, da Golf para Guarulhos. Controle Altran 3816. Prossiga. Senhora, após o rebloqueio da posição ISAP, está autorizado para o seguinte procedimento X para 10? Então, professor Mameia, temos que aguardar a liberação na pista. Se desejar, está autorizado para prosseguir, mas previsto espera na, em Simbra. Para prosseguir então, senhora, após o ISAP, caso a pista ainda esteja interditada, efetua uma outra espera em Simbra. Gente, tá 3896, autorizado 2000 pés, previsto espera na, em Simbra, aguardando a liberação da pista. Afirmativo, 2000 pés, previsto em Simbra, espera o 3896. Hello, boa noite, Argentina 1910, descending sky level 150. Argentina 1910, clear domain 1 arrival. Flight level 060. Bom, one arrival to flight level 60. Flight level 060. 3171910. 110 São Baté. Transponder 5137. Controle Salvador 119 decimal 8. Autorizado Guarulhos no 340 conforme rota do plano. Pista é a 10, beira curva direita. Campo 1, transição morte, fala para o Luzente, São Baté. Aciona 5137, o controle 7198 para o Gol 9744. Gol 9744, correndo sem cantora para o estacionamento. Aproximada para o estacionamento, Gol 9744. Paulo, tem 3601 no pushback, instrumento, posição 05. ILF XAU 3281 meia. Bem, 3816, será necessário fazer espera na posição síncora. Entendi. 1000 pés e vai efetuar a rota em cima 3860. 3160 pela direita em Simbra, sabe? Afirmo. Efetuada 2000 pés, 1370 pela direita, ou 3816, aguardando a abertura da pista. Zero, informação, Golf. 399, bom dia, preparação voo 1, transição MOT, aguarde cópia. Qual é a saída? Pode repetir, por gentileza? Transição voo 1, transição MOT. Ok. A gente não é 910, descente 3000 feet, que é 2015, e descente 2100 knots, waiting the ability of the runway. Nossa, 3000 feet, 3000. Na momento, em condições de aproximar para a pista mais era, a pista liberada da presente. Agora, estado 3816. Afirme? Não, senhora, não tem condições. Agora vai efetuar uma curva, agora 360 pela direita, senhora, conforme programado diretamente. Gente, 3816, após o... A ordem está autorizada para o procedimento do Lance Oxfield, reporte estabilizado. Estimativo, senhora, vai efetuar a porta direita, já iniciou, após, vai prosseguir no ILS X-ray, informando a estabilidade 3816. Solotan 3601, no para o táxi POB 135, 4 horas e 5 de autonomia, o Zé Galeão. Senhora, até o ponto de espera da pista 1-0, ajuste 1-0-5, reporte pronto. Livre táxi até o ponto de espera, reporte pronto, 1-15-0-3-6-0-1. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição Mótiva, via perdo longo a 0, Tabaté. Responder 5133, controle Salvador 119.8. 340 aprovado, decolando a 10 com curva à direita, nação Ruono, transição Mótiva, perdo Luno 0, Taubaté. 5133, 198 na saída. A F chantou para o estiver estacionamento. Dori. Sorrisa 3601, pronto, ponto de espera no zero. 3601, na linha decola de imediato. Afirmo. Na mesma nave, a linha decola, pista 90, vento calmo. Na linha decola, até 3601. Localizador do 3816. Centro 386, completa sinal, chame torre, 118 decimal 95. 1895, uma boa. A gente não 1910, descente 2000 feet, que é 2015, clear the left panel do Porto Pegas. Ok, descente to 2000 feet. Bom, está isso. Agora está 3816. 3816, bom dia, continue a aproximação. Ajuste na 015, vento calmo, pouso autorizado, pista no zero. 1015, pouso, pista no zero, está 3816. Junho 01, decolado 247, chame controle Salvador, 119.8, bom voo. 19.8, 3601, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 3601, decolado São Rona, passando 1407. 3601, bom dia, contato radar, se vai para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 3000 pés, direto Leda, agradece, 3601. Após 2000 pés, eu tenho 3601. Melhor ainda, após 2000, direita Leda, 3601, graças. Paulo 49, Oliveira direito, taxi via Alfa, Porto Alegre da Juliette. Vai pra direita, via Alfa, Porto Alegre da Juliette, 386. Salvador é o Mike, antes o Mike com os horários. Helgo 9744 para o táxi, POB 56, autonomia 4 horas e 5, Saturno Galeão. Helgo 9744, táxi autorizado via parte principal ainda, reporte pronto no ponto de espera, altimetro na 05. Parte principal ainda, ponto de espera. Então, no 0, sei lá, voo 9744. Jono 356, apazeramento da Gol 76, do ponto de espera, ingresso Juliette, portão 05. Após a opção da nave da Gol, vai ingressar a Juliette para o 05, 3290. Salvador, bom dia, o Xanete a 0755, informação Gol, autorização com São Paulo, bom dia. Chinês 0075, bom dia. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita. Subida São Bruno, transição ótima. Via Upperzula 1-0. Curvagem Upperzula 1-6, conforme a rota do plano. Responde 5140. Controle de Salvador 119, decimal 8. Transmissão foi totalmente cortada. Aguarde para o cotejamento. Escuta. 1235, 1238, 3601, bom dia. Bom dia. Bom, na hora de Argentina, 1910, establishing ILS, 1110. Tira 1910, clear cement, runway 10, wind 350 degrees, 0 chinook. Clear to landing, runway 10, Argentina, 1910. Tira 1055, por gentileza, novo cotejamento. Pois não, senhora, autorizado 360, manda pelo 10 até o bar. A pergunta de 36, com forte, decola da 10, 3.1, monte. 1.0, 119, pelo controle, 0.5, no portão 4. 6075, por gentileza, cheque rádio para um novo cotejamento. Transmissão novamente saiu cortada. Serra 3. Estado para São Paulo, Congonhas pela Pedro 10, Pobassi, Pedro 16, depois conforme o nível autorizado aos 360, decola da 10, vai com curva direita. Saída Santo Mundo, transição ótima, controle 119, decimal 8, transponde 140, 607, procedimento. 075, Hatcher, pronto para puxar de questionamento. Voo 9744, no ponto 000, pronto. Voo 9744, após o tráfego na curta final, autorizado alinhar e manter pista no zero. Após o tráfego, alinhar e manter pista no zero, voo 9744. So 101 on the ground at 56, okay, to runway to your right, taxi via Alpha, call me on the street, new taxi to Juliet. Okay, taxi via Alpha, we call you via Juliet. Alfa, bom dia, prossiga. Só vi que o giro de motores de uma 40 que não faz uma posição número 3 durante 5 minutos, 5 horas, 5 minutos. Baixa tendo. Alfa, 744, do Palau 58, chama o controle instalador 119 do sinal 8. 198, o aguarde. Mantendo 2.000 pés. Tem o controle de Salvador 119 decimal 8. 7. Olhou 9744. Olhou 9744, contato Radassi, doutora nível de voo 340, autorizado direto Lida. Solicito manter 3.000 pés, 9744 mantendo a proa. Argentina 190. Julia. No 1900, Julia, 311. Okay, position 11, Argentina 1910. Thank you. Pessoa 9744 confirme por quantas milhas irá manter a presente por três metais. Para, controle. Tá precisando, um minutinho. Bom dia, Gol 229, autorização Congonhas. 229, bom dia. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição Mótiva, via pêndulo 1-0, por base, via pêndulo 1-6, conforme a rota do plano. Transponder 5143, controle Salvador 119.8. Confirmando o nome da saída, por favor. Guerra Alfa November Vitor Oscar 1, Tango 1, transição Mótiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. S1229, autorizado para Congonhas, decola da pista 10 com curva direita, Santo 1, Mótima. Zulu 1-0 por BAF e depois em rota 5143-198. Posição número 8, reportará pushback acionamento. Posição 9 com acionamento, correta, vai dando chamada para push. Graças. Solicita voltar para o perfil da subida. Sente autorizado. Subi matei inicialmente nível de voo 300, autorizado direto Lida. 300, está mantendo, confirmando, nível 300 autorizado, direto Lida, pela direita, 744. Nós tivemos um problema pequeno, um problema no trem de pouso, mas já foi resolvido, tá? Sente o Gol 9744. Rotando 3399, pushback sanamento no gate número 7. Fazendo o navio da Argentina retaguarda, autorizado, deixa eu me estar aqui, 3399. Ah, 3399, já autorizado o início do pushback, o navio da livre retaguarda, deixa eu entrar no seu táxi. Chamarei pronto. Prossiga. Poderia confirmar se a pista 10 está fechada? Já operacional. Oi? segundo direcional. Ok, então aqui está dando como fechado ainda. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, inversão 1, transição ótima. Fiatas 10, Taubaté. Transponder 5145, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, curva à direita, nação 1, ótima. Metrô 10, Taubaté. 1145 no transponder e 119.8.82 Xará 68 Corpo. Corrigimento correto, repasse pronto, eu puxo meu estacionamento. Reportar a meta para o estacionamento do Xará 68. Para a parte do 3399, da Zé, 139 a bordo, com 6 horas e 45 até a rebelião. Pátio Índia, repórter Galvão, ponto de espera, altímetro 1905. Pátio Índia, tudo bom, tá? Respeito, acionamento, acionamento 075, 075, após a passagem de Airbus da Zan Retaguarda, autorizado início do pushback, chame pronto para o taxa. Posso pronto, autorizado, 075. Para o pushback, acionamento, Gol 1229, posição 08. Autorizado, chame táxi. Dirigi puxa também chamar para o táxi, bom no 229. 3399, confirma o PEB novamente, por gentileza. Ok. PEB? Tá com 139. 139, utilizando a linha de decolar pistona 0, vento 300, grau 029. A linha de decolar, da 1-0, 3399. Ponto de espera, altímetro 1015, Stanner 6075. 1015, altímetro, via Índia, ponto de espera, ponto de espera, Stanner 075. Está preocupado o táxi com 125 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, Altena Galeão. Utilizando o táxi Guia Parte Índia, ponto de espera, reporte pronto, altímetro 1015, saiu como número 2, aeronave do Chanel. Parte Índia, no ponto de espera, chama como pronto, vai ser como número 2, tem que continuar justo, voo 1229. 3399, decolado 114, chame controle Salvador, 119298, bom voo. 198, boa. Andrés 399, contato radar, suba para o nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000 Leda? Após 2000 Leda. Senhor Anésio da Golta, que era retaguarda para o ponto de espera, está autorizando o início do pushback, sonho pronto para o táxi. Senhor Anésio da Golta, amarei para o ponto de táxi. 1-0 pronto, acionamento, 075. Stanley 6075, ali mantém que estão a zero. Ali mantém 1-0, Stanley 075. Stanley 075, reautorizando a linha de decolar, pistão 1-0, vento 330 graus, 029. Ali decola 1-0, continua 075. Eu vou, 1229 está próximo, pode esperar pronto, está 1-0. Só 1-2-2-9 ali, mantém de 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-2-2-9. Oxenner 075, decolador 1-7, chame o controle de Salvador 1-1-9, decimal 8. 2-0-8, 0-9-8, 1-0-0-7-5, onde é? Bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, cruzado direto Leda. Direto Leda 360, com inscrição em Oceano Mendel 75. Bom, 1-2-2-9, colapso 1-0, vento calmo. Descer colapso 1-0, gol 1-2-2-9. Com 122 a bordo, com autonomia de 4 horas alterando o galeão, o 62 pontos. Direito de Índia, reporte pelo ponto de espera, ajuste no 025, Chanel 6251. E aí, reportagem pronta. 229, decolado 220, chame controle de Salvador 119, decimal 8. 198, gol no 229. Controle, gol no 229. Gol no 229, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída, salvo 1. 360, salvo 1, gol no 229. 13399, sendo centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 232. 6251, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 060 graus, 039. Meu nome é 075, Santo Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. Recife 2235, alterne 2318, acho que não é 6075 ali. Entendi. Contato radar, botar o nível de voo 360, após 2000 pais autorizado direto Leda. 360 após 2000 valida, hoje. Tower, o bombe é Argentina 19011. 19011, approved to level 380. Take off runway 10, right turn, Sanvo 1 departure. Back to transition, via approved rule 44, then according to custom rules, squawk 5153, Salvador departure control 119.80. Clear to Ezeiza, by level 380, departure runway 10, Sambo 1 departure, Dolku transition, squawk 5153, departure frequency 119.80, Argentina 19011. Argentina 19011, correct, come ready for pushback and setup. Call you ready for push and start, Argentina 19011.